Tango livre decolagem 210, vento 050 graus, 069. Era 27118, chama Centro Recife, frequência 1288 e alterna 126 decimal 4. Recife 1288, 1264, 27118. O Tango decolou aos 1-1, controle 1, 1-9, decimal 3-5, boa noite. Controle Salvador, boa noite, papapá, Alfa Tango, Tango decolado, Coral. Papapá, Alfa Tango, Tango, boa noite, contato radar, saída Coral, suba ao 080. Atenção, Tango, Tango. No 076, completo final, torre 186, bom posto. É, obrigado. Torre Salvador, boa noite, eu dou 1076, final abaixado e travado. Boa noite, gol 1076, livre pouso na 10, vento 050 graus, 049. Pouso na 10, vento 050 com 04, gol 1076. São 3305, formação em curso Alfa, ajuste 1008. Pronto para cópia? Pronto, prossiga. São 3305 para Recife, nível 370 autorizado, via turística 58. Decolo da pista 1-0, com voa esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5070. Então 3305. Ok, será copiar a informação Alfa, autorizado nível 370 para Recife, via Peruísque 58. Saída Puca Aracaju, controle Salvador 1935, transponde 5070, é o 3305. Afirmativo, chama o trono para posicionamento, então 3305. Chamará 3305. Solo aos 1-6, livrando a direita, táxi via Alfa e Índia para o gate 01. Alfa, Índia, gate 1 no 076. muito boa noite, 0767. 01, quem é que tem informação pra você? Boa noite, Webjet 6701, identifique, chegada Mari, desça para 2000 pés. O ajuste 1008. A Mari descendo para 2000 pés, Webjet 6701, ajustado 1008. Salvador, autoriza a FG 6701, pequeno desvio à esquerda para ir para as formações. Autorizado o objeto 6701. Muito graças, 01. Salvador, TAM 3178, cliente da informação Bravo, autorização Maceió. TAM 3178, quando ele solicita? É o 290. 290, sem tirar a coordenada, guarde cópia, TAM 3178. Eu escuto. Já de 6701, agora vai ficar um pequeno desvio à direita, vai estar uma formação na proa. Após o desvio, vou na proa de Itape, o objeto 6701. Então aqui, após o desvio, a proa de Itape, o 6701. 3178, pronto pra cópia. Pronto, 3178. São 3178 para Maceió, nível 290 autorizado, via turística 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, Siona 5075. São 3178. Autorizado, Maceió, nível 290, via turística 58. Decolando a 10 com curva à esquerda, saída Pucca, Aracaju. Controle 1935, via transponder 5075. São 3178, chame pronto para posicionamento. Ok, vamos lá. O FJ67 Verona agora na proa de TAP, a 11 milhas. FJ67 Verona, autorizado a final ILS, informe no localizador, ajuste 1008. Afante, Tomará no localizador FJ67-01, já está dando 008. Poderia informar o FJ67 Verona se está chovendo no aeródromo? Glória. Zero operação está visual, sem chuva, e até informou um CB no setor noroeste do aeródromo. Valeu, muito graças. Alfa Tango Tango está 7 milhas para Coral, serviço da encerrado, mantenha 080, chame Ilhéus em 120, decimal 1. 20 hora, obrigado. Tango Tango. Rota 3305, posição 6, para inspecionamento. Autorizado, chame táxi, TAN 3305. Autorizado, chamar para o táxi, TAN 3305. superior. Paulo Salvador, do Alfa Zulu Eco. Ciente, Tantra 305, ciente. Tantra 305, chame quando pronto para pushback. Amara, 3305. Salvador, gol no 074. Fórmula 074, formação em curso, Bravo, ajuste no 008, aguarde cópia, Guarulhos. Guarda. Salvador, azul Alfa, azul Eco. Alfa, azul Eco, prossiga. Sou Salvador, Alfa, azul Eco, solicita reboque do Finger 9 para o Pátio 3. Autorizado realizar o pushback, ok? E o, tá, e o reboque somente até através do gate 07, até através do 07, ok? Ok, e Alfa Zulu Eco, seguinte. Final, chama a torre 18.6, bom pouso. 18.6, boa noite. Salvador, muito boa noite, 76701, o LS baixado de checada. Mantém aproximação, reporte visual com o campo. Agora, chuva moderada sobre o campo. Eu estou ciente de você, para que se aproxima. O 76701.